Deixa eu me arrepender de um dia ter te amado, João. Não deixa eu escapar assim. Me prende nos seus braços, João. Cola do meu lado, tranca o cadeado, põe a mas não aperta, João, que eu escapo entre si.